day, my fucking day. Geração de reis, das quais eu enterro, mano, eu brindei, my fucking day. Pelo que eu sei, mudar o critério, brindei, my fucking day. Pelo que eu sei, mudar o critério, mano, eu brindei, my fucking day. Geração de reis, das quais eu enterro. É grave pra quebrar vidraça, arruaça. Que encaixa com a voz, que encaixa com a caixa. Estamos em temporada de caça. E aí, raça? E se os polícia passa, não acha, desembaça. Tô limpo, passa embatido, guerreiro da massa, clã. Pode tentar amedrontar, pode tentar tirar todos os bancos da van. Lidamos com a crise, onde a Vietnã, cidade metropolitana, onde a liberdade te priva. Minha banca se esquiva nas ruas, onde o choro é livre. Mas choro não é sempre que livra. Grave pra quebrar vidraça, arruaça, bumbo que encaixa com a voz, que encaixa com a caixa. Raikais no palco é espetáculo, meça o quarto do novo século. Vê-lo pelo sopro do oráculo e só calculo que evita o ano sabático que nós não cabulou, só que acumulou faixa e cínico, 150 anos vínculos com esse círculo. Somos químicos, trabalho. Aprenda a verdade, eu fiz o prejuízo. Compra a cidade no lance no piso. Miro no teto do próprio edifício. Piso leve na casca do ofício. Vício dessa molecada distinta. Brinca com a vida como não se brinca. Controla a brisa que eu trampo com 32 vagabundo louco pra ter briga. Imagina a família com 30, não complica. Sublinha a família, pois não sabe o que significa. Publica, mas vi que não rubrica. Sem intriga da massacrã se aplica. O bonde tá de pé, quando tu quiser. Pra sempre manter, proceder, lider. O que não falta é respeito, mano de fé. Incentivou a meta, sol verde, sem o pó, sem vender, sem roubar, sabe o jeito. Brindei, my fucking day. Geração de reis, das quais eu enterro, mano. Eu brindei, my fucking day. Pelo que eu sei, mudar o critério. Brindei, my fucking day. Pelo que eu sei, mudar o critério, mano, brindei, my fucking day. Geração de reis, das quais eu enterro. Sai da prótese, pra tu ver o bang crescer. DMC sobrevivendo no inferno. Olha aquele velho vestido de terno, chão. Só uma prova que é ilusão, presente na ocasião. Ha, na pista eu vejo a raspa da baba, antes da garota que oferece sua raba. Boiada, bombada e na balada. De sadano eu vejo o preço que se paga. Cada coletivo e seus afazeres. Vejo meus amigos como os melhores, não como tu queres. A pista toma ha, chapa nem se preocupa, procura ser ironia. Liga TV, a dança do PT e PSDB. Que não vai fazer povo e do povo se fuder. A juventude dança falsa com o HIV. Porra, da massa acabando com a zorra. Cê não bota fé, só que a vida é única. É cínica, sólida, música. Porra, da massa acabando com a farra. Que eu levo na marra, na ginga de Paulista, na bronca de Caissara. Da massa é fumaça, é uma raça, é uma praga. Porra, brindei, my fucking day. Geração de reis, das quais eu enterro, mano. Eu brindei, my fucking day. Pelo que eu sei, mudar o critério. Brindei, my fucking day. Pelo que eu sei, mudar o critério, mano. Eu brindei, my fucking day. Geração de reis, das quais eu enterro. Spin, tem mano querendo levar as mina pra grupo, sem ter feito minhas frases. Fala mal do meu trampo, mas se trombar na minha frente, vai pedir pra fazer as frases. Boate com Raikais, milianos é mil manos de fé, 2000 minas de classe. E tu só vai pegar alguém quando teu show parar de ser a proporção de 20 homens para 7 rapazes.